Rádio Continental AM. ZYH 468. Rádio Continental, 1330 kHz, AM. Uma emissora a serviço do povo. Direção-geral, Dr. Plínio Carneiro. Você sabia que o laboratório Bioanálise realiza os exames para diagnóstico da Covid-19, influenza A e B? Com o aumento de casos do novo coronavírus e com sintomas sugestivos parecidos, disponibilizamos testes rápidos com resultado em até 3 horas para os exames de antígeno para Covid-19. E influenza A e B, sorologia para Covid-19, IgG e IgM e teste rápido sorológico para Covid-19. Laboratório Bioanálise, 75 991 25 39 31. Augusto, Augusto, deixa eu te falar, rapaz. Acabei de fazer meu plano funerário. Tô feliz demais. Como é a história, Carlos? Tu tá comemorando teu funeral? Poxa, homem, enquanto tu comemoras teu funeral, eu fiz foi meu cartão Viva Mais. E graças a ele, aumentei a qualidade de vida e segurança da minha família. E o melhor, sem precisar alterar um real na minha renda. Isso sim é motivo pra comemorar. Corre lá e faz o teu, homem. Pode comemorar sua morte antes da hora. Programa Viva Mais, o programa para viver bem. Contato 75 99834-3915. Rua 2 de Julho, número 999, Centro, Serrinha, Bahia. Cartão Viva Mais. Informativo. Em atendimento ao quanto estabelece a Lei Municipal 1294/2021, de 4 de 8 de 2021, esclarecemos aos usuários do sistema Zona Azul que a tolerância de 15 minutos antes da cobrança do serviço vem sendo observada desde a publicação da referida lei. Para maiores esclarecimentos, favor, manter contato com o nosso escritório central. Churrasco, tem picanha, é tem alcatra, tem filé. Maminha, cupim, costela e tudo que você quiser. Qualidade em sua mesa tem que ser Frigomes, casa de carnes. Frigomes, Frigomes, Frigomes, Frigomes. Frigomes, Frigomes, Frigomes, Frigomes, Frigomes. Frigomes, o máximo para você. ZYH 468. Rádio Continental, 1330 kHz, AM. Uma emissora a serviço do povo. Direção-geral, Dr. Plínio Carneiro. Começa agora, pela Continental AM de Serrinha, o programa Jornal dos Municípios, com Jorge Calmon.